Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa regional. Então, se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM Rádio Pedra Pintada Itacoatiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Fique ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. Reprecedinha a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então, qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando na internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não foi é. Eu não, senhor. Tá bom, pergunta. Se você fosse Noé e pudesse tirar um animal da arca, qual que você tiraria? Tipo, que tu acha que não vai fazer falta? O rato. Por que o carapanã? Peraí, animal? Animal. Não inseto. Ah, inseto é uma árvore. Ah, não, não. Inseto é um mineral. É um mineral. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Reino mineral, reino animal, faz parte dos insetos. Reino insetal. Você não falou. Você não falou isso. Tá bom, o que você tiraria? Carapanã, cara. Olha só, quer ver eu falar uma coisa mais? Não, outra pera, ainda tô meditando no reino insetal. Ah, tá. Então, olha só. Olha o que eu esperava dele. Nossa querida ouvinte, Suelene, ela deve estar se contorcendo agora. Ela é professora de biologia. olha só. Ela já sabe que eu não gosto de biologia. Olha só. Ele não gosta disso aí. Agora o nosso desafio. Olha só. Besteira maior que essa seria se ele dissesse: ah, tiranossauro. Por que eu falaria isso? Não sei. Falou isso é tal. Tá quase lá. Cara, vamos continuar, porque agora não teve nada a ver mesmo, mas... É, tá, e você, Dark Holly? Tá, cara, um animal que não faz falta é... viado. O quê? O quê? Tu já viu um viado nos vídeos, assim, dos Estados Unidos? Ele anda, ele chega na lata de lixo, destrói tudo e vai embora. É só isso que ele faz, não faz mais nada. Ué, mas ele é... Oi! Peraí. Ai, meu Deus, não. Não, vamos ver a conversa da gravação. Olha, ele tá saindo, tudo... Ai, oi, mãe. Pô, de nome agora? Não, peraí, mas viado, cara, ele é fonte de alimento de pessoas que moram na floresta. Cara, mas... ele é caça. Ele é não caça. Não pode tirar a comida das pessoas. Não, mas ele não é, tipo, indispensável pra mãe natureza. Tipo, tem urso, tem N coisa, tem peixe. É, mas não é simples caçar um Olha, urso. É. Pô, é um urso. Oh. É, o Chuck Norris é um urso, teoricamente. Eu lutou contra o urso! Aquele filme, pra vocês que não sabem, naquele filme O Defensor, que ele protege a floresta, aquilo lá, ele não usou nenhum efeito especial, não. Nenhum. Ah, tá aí. Vai dizer que ele parou aquela motosserra também sem efeito especial. Tu acha que não? Viado. Ah. É uma caça muito boa. Eu sei, mas... Você sempre come viado. Uma das poucas que eu como. Dá pro mundo viver sem viado. Não, cara. Não, é, olha, cara, mas tem tantos animais... Se tu tirar o viado, qual seria o animal... Ai, meu Deus, mamãe, eu tô gravando podcast, mamãe, e aí, continua sua dissertação sobre se você. Se tu tirasse o viado da... qual animal substituiria o viado na caça? Não, isso aí é outra pergunta. Se fosse simples, caçar um urso, né? Não. Nossa, super prático. Não, sei lá, cabrito da montanha, vamos ver. Cabrito da montanha. Eu sou o quê? O arqueiro verde agora? Não sei, cara. Sabe como o cabrito caça as pessoas? É o cabrito que caça os caçadores. Aquele chifre dele cria um campo de força, que não bala não atravessa aquilo. Eu sei que a estratégia básica da natureza é acerte o estômago e veja as tripas escorrendo. E o cabrito é um dos animais que fazem isso. Junto com o javali. Cabrito. Tá bom, estamos falando. E aí, vocês tirariam quem? Da. Eu já falei. O quê? Os insetos, os mosquitos. Ah, tá. Tu ia... Eles só fazem matar pessoas e enjoar. Tá. E aí? E ainda transmite doença. Exatamente, por isso que eu falei matar pessoas. Ninguém morre com uma picada de inseto. Eu falei mata pessoas por causa da doença. Que você se engana. Formiga de fogo. Escorpião. Uma picada de um mosquito. Eu falei mosquito, não falei. Você falou inseto. Não, inseto. Agora caiu no âmbito do. A formiga. E a... Você sabia que cerca de 80 mil pessoas morrem por causa de formiga de fogo nos Estados Unidos? Ah, não, só que os gringos não aguentam formiga de fogo. A gente aqui com tucandeira, tu quer comparar com gringo. Cara, gringo é uma criatura muito sensível. A gente bota a tucandeira no pé pra coçar. A gente já discutiu isso aqui, que os gringos não aguentam o Brasil. Nada. Não aguentam nada. Se for, tipo assim, se Hitler fosse existisse hoje e ele fosse ver uma raça superior de novo, com certeza não ia ser os gringos. Ia ser os regionais. Não ia ser os gringos mais. Ele ia olhar assim e falar, ih, aquele pessoal do Amazonas tá... Tecnicamente, todos os países seriam gringos, porque gringo é uma pessoa de fora. De fora? É, qualquer um de... Vamos lá começar esse programa. Em qualquer guerra, a calmaria vem entre as tempestades. Terão dias em que perderemos a fé, dias em que nossos aliados se voltarão contra nós. Mas nunca chegará o dia em que deixaremos este planeta e seu povo. Estamos começando agora mais uma edição de Regionautas, pronto. Estamos aqui com... Deixa de frescura. Estamos aqui com... Edgar. Dark Holly. O quê? E o quê? Eu esqueci. Novo integrante. O que é você? O novo integrante do Regionautas. O quê? Hoje nome, o quê? Nossa. Por que eu acho isso gay, cara? Fala mais alto. Então fala seu nome. Chega mais perto. Ah, eu não sei, eu não gosto de me apresentar, sei lá. As pessoas já conhecem a gente pela voz, cara. A gente já tem 30 podcasts, precisa ficar se apresentando. Cara. Se apresente, isso é padrão. Põe-se para fora. Eu não, nunca me apresento. Por que hoje eu tenho que me apresentar? Tá bom, eu vou apresentar ele. Isto é o Mr. B. É esta mente preguiçosa que não quer nem falar o próprio nome, é o Mr. B. Eu teria vergonha de ser ele também. Vamos lá! Ele não é uma criatura adaptável. Uma forma de vida superior. Ok. Hoje, falar em formas de vida superiores, hoje o tema tem tudo a ver com isso, né? Tecnicamente, são formas de vida superiores. Eles são formas de vida. Mais ou menos. Então, eles são seres vivos. São seres vivos. Na verdade, eles são mais um reflexo da humanidade, né? Como porque assim? Apesar de eles serem muito mais desenvolvidos, mas eles ainda têm os mesmos efeitos de guerrearem entre si, se matarem. Estamos falando de quem? Estamos falando hoje de Transformers! Transformers, tá certo. Ai, meu Deus. A gente tem muita diferença. Quebrou. Saltam poderes diferentes. Só que eles não falam isso, não. Tá bom. Vamos começar. É o Bumblebee. Se fosse... Pera. Optimus. Não. Agora. Se você fosse um Transformers... De que raça seria? Primeiramente, eu não seria um Transformers. Eu ia ser um Transformer. Porque Transformers é mais de um. Não, mas somos um Transformers. Não, se você fosse um Transformers. Transformers, de novo. Tá. Um Transformers. Repete aí no deck, olha a frase, só pra deixar bem claro. Tá bom, vamos lá. Na edição eu faço isso. Vocês viram? É. Tá. Se você fosse um carro que vira um robô. Não, não é meu carro. Que carro você seria? Porque fosse um robô que se transforma em outras coisas. Porque, em primeiro lugar, a raça, vamos colocar assim, os cybertronianos se dividem em três grupos. Porque são os voadores. Os terrestres que são e os marinhos. Não. Não tinha mar. Não tinha mar mesmo. Tô zoando, porque eles três raças, voador, terrestre, e o terceiro devia ser marinho. É porque não, são as três classes básicas, são os de agilidade, que geralmente viram veículos terrestres. Não. Os voadores, que são mais... Que são mais... Os que voam. Que, não. São mais voadores. Que tem mais... Os voadores que voam mais. Que tem mais, que tem mais possibilidade de... Voar. Tá, os voadores. E tem aqueles que viram objetos, geralmente armas. Objeto. Ou... Fita cassete. Objeto. O som de Wave, na série original virava um toca-fita. Virava um toca-fita e dentro daí saiu um Transformer, que era que nem aquele tigre. Tipo um tigre, um puma que sai de um. Que tem um puma. Aquela cena do Transformer. Tem duas metralhadoras ondas no filme. Isso é Mega Man. Não, isso é Transformers. Não, é porque a gente tá aqui. Enquanto. A gente tá assistindo aqui, acompanhando esse podcast, assistindo o filme do filme dos Transformers dos anos 80. Além do Bem e do Mal. Clássico. Filme clássico da série original. Iron Hand apresente imediatamente. Toda vez que olho em um monitor, líder, meus circuitos chiam. Quando vamos começar a atacar os Decepticons? Eu quero que faça uma viagem à cidade Autobots na Terra. Mas, líder... Ouça, Iron Hand, não temos cubos energons suficientes para um ataque em escala total. Prepare-se para lançamento. Seus dias estão contados, Decepti-monstros. E o Mr. B dessa nova geração leite com pera, obviamente, está surpreso ao saber eles que... Eles parecem mais humanos aí. Tá, vamos começar. Eles parecem mais humanos. Mais humanos. Caramba, a estrela da morte do Star Wars. Tá. Vamos explicar... Vai dizer que não parece. Tá, explicações básicas. Ah, porque a galera tá olhando essa cena, claro. É, perto de vocês. Vocês estão vendo, pessoal? Pois é, parece, né? Poxa vida. Pra quem já viu, se teve o prazer de ver esse filme, é o Unicron atacando um planeta de... Ah, deixa eu descrever pra eles verem se parece com a Esfera da Morte. É. É um negócio que parece com a Esfera da Morte, o que vocês acham? É. Não, parece o Mr. Beer comendo um outro planeta. Por que eu comeria um planeta? Porque você é gordo. Porque você falou outro planeta? Tá dizendo que eu sou um planeta? Mais ou menos. É porque o Unicron é um planeta. Tá. Tecnicamente você tem sua própria órbita. É, gordo. Vocês também são gordos. Eu sou menos. Não, é, só que a gente não tem órbita. Esse que é não, o Dark Roy tem ainda tem os anéis de Saturno. Eu sou um universo, é diferente. Caramba, ele é tão gordo que já é um universo. Tá. Então vamos começar. Transformers. Geralmente a série começa assim. Um humano... Achando um robô que fala, um carro que fala. Na verdade, a série original começava com esse conceito. Básico que teve alguma coisa que errou em Cybertron e a galera teve que vir pra cá. Também conhecido como Cybertron. Tá bom. É conhecido como Cybertron. Tá bom. Aí tá, esse fenômeno começou nos anos 80 e se espalhou pelo mundo. Ninguém respondeu a pergunta que eu fiz. Por quê? Porque você é inútil. Que pergunta? Se você fosse um Transformer. Cara, eu seria um Autobot. Que carro você seria? Uma Kombi? Eu queria ser o Buckhead. Eu queria... Não, cara. Que carro você seria? Que carro eu seria? Eu seria o Buckhead. Cara, eu seria um Bug gigante. Porque um Bug gigante é ágil, é forte. E é o Buckhead. Não, um Bug. Um Bug tipo aqueles carros monstros, sabe? De caminhão monstro. De isso não é um Bug. O Bug é aquele carrinho pequeno. Não, é um Bug. É uma picape com roda de trator. É, aquela de... Cara, meu Deus. É uma picape monstro. Aquelas... Não é um Bug. Mas tu tá mais pra Kombi. Por que é uma Kombi? Combina contigo. Combina. A Kombi combina. Nossa, tô pra aqui. Ai, meu Deus. O FC seria uma lambreta. Em breve você vai acompanhar a gente em todas as quintas-feiras na Praça Nossa? Não. Ai. Caramba. Tão bom quanto, né? O Edgar seria um Fusca. E você seria o quê? Seria um Opala. Um Opala? Não. Porque é preto. Eu te vejo uma Brasília amarela clássica. Ah, porque o Opala é preto. Não tem outra cor de Opala no mundo. Se o cara pintar de azul, mas é o clássico. Mais é o negão. Ai, meu Deus. O Thiago pode ser a Brasília. Pra quem ainda não sacou, o Mr. B é o afrodescendente daqui do grupo. Então ele pode falar quantas piadas afrodescendentes. Eu sou negrão, então eu posso falar de negrão. É. Você pode falar de palestinos. É, por quê? Eu pareço árabe, não quer dizer que eu seja um árabe. Você! Eu pareço um árabe, não quer dizer que eu seja um árabe. Tá falando com o pai de... No lojinha. Tá bom. Isso é engraçado. Tá bom, agora vamos... Cara, esse ótimo, tá. É muito incrível. Agora vamos começar. A galera vem pra terra. Agora a gente vai começar. Meia hora de podcast e agora a gente vai... Tá. Então, o que aconteceu? Uma guerra estourou no planeta... No planeta C... Ai, meu Deus. Aquele ônibus que leva os operários. Um ônibus da Inglaterra, de 2 anos. Ai, meu Deus. Foco, galera. Foco. Perfeito. Vamos botar óculos na capa do podcast. Foco no tema. Tá. Foco no tema. Tá. Todo mundo sabe que uma guerra estourou em Cybertron e a galera veio aqui pra Terra. A pergunta que não ficou respondida durante décadas foi: como começou essa guerra, por quê e o que... Simples. Os Decepticons queriam o poder do planeta. Queriam usar o Allspark pra criar um exército e dominar geral. É. Simples, só que os Autobots mandaram o Allspark pra qualquer lugar do universo pra salvar a raça deles. Não, pra salvar o universo. Não, pra salvar. Na verdade. Salvar a raça deles, né? Porque eles iam reconstruir o Cybertron. Não, eles mandaram o Allspark pra longe pra salvar o universo. Porque se os Megatronianos. Agora ficou perfeito. Foi de propósito. Se os Megatronianos pegassem o Allspark. Cybertronianos. Já era. Não. Também. Eles não iam parar só no. Cybertron. Também, porque o universo inteiro. Essa resposta saiu recentemente no último jogo, que foi nos últimos dois jogos. Baseei nisso no filme. Que foi de... O filme fala vagamente. Não, nesse filme. O filme que do Michael Bay, a trilogia até agora, que 2014 vai sair o quarto, graças a Deus. 2015 o 5. Fala muito vagamente sobre essa guerra, porque a guerra foi... Cara, ele explica pro Sam lá, sim, quando ele chega. Sim, mas quem mostra... Não, ele não explica direitinho. Ele só fala que teve uma guerra. Acho que mostra um frame de 5 segundos de Cybertron. Um holograma, um holograma. Só que essa guerra tem raízes muito mais políticas do que vocês imaginavam. E é nisso que eu digo que os Transformers são um reflexo da humanidade. É, porque, olha só, isso daí já é tirando do jogo... Guerra por Cybertron, que foi lançado em 2005, com o primeiro filme, que mostra como começou a guerra. E basicamente foi o Megatron que começou com tudo. Por quê? Porque tinha o Energon, que é o combustível, força vital deles. Também conhecido como Energon. Já dizia o velho e conhecido ditado: antes de manhã que mal acompanhado, hein? O quê? Não, antes só que a força que você tenha... Não, se você anda mal acompanhado, então vai agarrar muitas manhãs à força, então... Bom, você entendeu, né? É uma questão de pronúncia. Eu nunca entendi porque os Autobots eram todo coloridos e os Decepticons eram em cima. Não, mas é que tá. Na verdade, tem uma explicação pro filme. Porque os Autobots, eles entraram no mundo e se preocuparam em se disfarçar. Nem todos os Decepticons se preocuparam em se disfarçar porque eles queriam destruir. E também... Os que se preocuparam tinha não, que ficar mas, com a polícia. Mas mesmo lá, antes deles virem, já eram coloridos lá. Não. Eram. Os meteoros que caem. Não, eles eram. Olha só, porque assim, em Cybertron tem uma série que conta a história deles antes deles irem pra Terra. Tem as duas raças. São coloridos lá. Tem as duas raças, tem os Decepticons, são teoricamente os também conhecidos como Decepticons. Os militares. Eles eram a força militar do planeta. Eles eram conhecidos como milicos. Eles eram milicos. Tá. Isso foi muito anos 80. Motherfucker. Enquanto que os Autobots eram cidadãos, os civis, os cientistas, o pessoal que tocava a sociedade. Também conhecido como povão. E nesse povão tinha os Primes, que eram, vamos dizer assim, descendentes dos fundadores e criadores são do planeta. São os soberanos. É, são os políticos, em teoria. Os políticos, só que nesse contexto, eram mais como reis, como diplomatas. Vamos começar mais do começo ainda. Quem foi que criou os Autobots, os Transformers? Cara, essa resposta tá na série original. O Deus Davis. Não, vai. Não. É o Primus. Teoricamente, foi o Primus. Que é o Primus? É o planeta Cyber. É o filho do Tios. Eu tava imaginando uma resposta parecida com essa. É o primo do filho do Tios. Nossa, tá. O primo. Aí quem criou Primos? Pois é. É o Al Spark. O Tios e a Tia. Quem criou o Al Spark? Porque parece que o Al Spark surgiu quando surgiu o Big Bang. É essa a explicação que. Assim como nós. Eles não sabem de onde eles vêm. Eles não sabem. É, não tem uma certeza. Mas o Primus é o planeta todo. Imagina um Optimus Prime do tamanho de um planeta. Totalmente transformado no planeta. Esse é Cybertron. Que tu descobre. Pera, Cybertron. Cybertron. Tá, vamos falar sério. Cybertron é um robô. É um robô gigante. É um Prime gigante. E pote gigante nisso, ele é um planeta. Ele é um planeta. Tá, é. Quer dizer que se ele tiver uma coceira na perna, peraí que eu vou me transformar. E morre todo mundo. É. Acho justo. É. E porque no meio da guerra ele não se transformou e acaba com tudo? Porque ele não tá nem aí. Cara, ele é o planeta. Ele é um bicho no status de Deus. Então, olha esse formiguinho. É, tipo, vive aí. Cara. É, mas eles destruíram ele. Não destruíram. É porque eles vivem na base de energia, certo? Ele tem um núcleo. Aí tá tudo lá. Aí o que aconteceu? O Megatron achou o Energon Negro, que é uma variante. Que o que deixava o Megatron chateado era que. Chateado. Hashtag chateado. Era feito bolado. Tá. Era que os Cybertronianos, eles estavam. A gerência dos Prime era muito respeitosa. Já o Megatron acreditava que eles tinham que conquistar, chegar no mundo e, tipo, destruir o mundo, pegar os recursos que os Cybertronianos que importavam, que as outras raças que se danassem. Só que os Prime não concordavam com ele. Então o que ele fez? Ele esperou uma oportunidade. Que foi quando ele achou o Energon Negro. Resumindo, ele era o emo da parada, ficou revoltado com a lei. Não, ele bateu de frente com o sistema. Ele era mais um Che Guevara da vida, um revolucionário. Okay. Olha aí, gordo não conhece Che Guevara, tinha que ser gordo. Che Guevara? Che Guevara, ai meu Deus do céu. Não, uma coisa curiosa sobre a série original. Antiga, eles original. São bem humanos, olha. Eles são bem mais, digamos, detalhados assim. Não é isso. Eles parecem mais. Eles não obedecem a padrão de proporção de tamanho. Ah, sim, é. Porque tinha um problema. Tinha um problema assim. Que... Uma bicicleta se transforma num Transformer de 3 metros. Não, é por aí. É por aí. Não, é pior. Cara, o som de Wave, sabe aquele. Aquele que tem aqueles tentáculos que é gigante no terceiro filme? Ele vira um rádio. Tá bem conhecido como Sound Wave. É, ele vira um rádio. Mas não um rádio. Mas não um rádio do tamanho de um carro. Um ele rádio. Vira um rádio do tamanho de um. Daqueles que os carinhas ficam botando no ombro. Ele vira um rádio do tamanho de um rádio. É por aí. Tipo, ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Peraí. O cara fala, ele se transformou num rádio do tamanho de um carro. Não, porque tem aquele. Ele se transformou num rádio do tamanho de um rádio? Não! Eu esperaria de um robô gigante ele se transformasse num rádio gigante, pelo menos. Mas peraí, eu vou me disfarçar. Vou me transformar num rádio de 15 metros aqui de boa, de da rua. Mas ninguém vai notar. Tem som automotivo hoje em dia, cara. Tem som automotivo. Um rádio. É, tá. Não, mas tem uma coisa que. No filme eles se preocupam bastante com essa transformação, né? É. É muito bem feito. A gente vê todas as engrenagens se mexendo e. Olha isso aqui. Fondana. Isso parece. Aí não. Um homem de lata. Eles meio que fazem uma posição fetal e vira o rádio e já tá pequeno. É, e o rádio encolhe, do nada. É, o rádio simplesmente encolhe. Ele tá lá 5 metros de altura e vira o rádio. É, o original. Original clássico mesmo, dos anos 80. Que tem aquele gráfico meio estilo Thundercats. E até as cabeças dele lembram cabelos dos anos 80. Mas um grande problema que a série original tinha era localização. Por quê? Porque o desenho era feito por japoneses, o roteiro era feito por americanos, e a animação era um estúdio que... Era um estúdio coordenado entre os dois. Então... Tipo, os desenhos americanos às vezes não batiam com o roteiro japonês. E isso causava o quê? Transformers variando de tamanho. Exatamente. Tipo, variando todo o tempo de tamanho. Por exemplo, O mesmo Transformer no episódio tinha 30, o quê? 30 metros. Aí no outro tinha. Era que é um porta-avião? Era maior que o Optimus Prime. Aí, porta-avião. Aí no outro o Optimus era do mesmo tamanho que ele. Então, fica esses grandes problemas até hoje. Que... É, mas naquele tempo isso aí era a revolução, né? Até hoje, até cara. Até hoje, se você vê, é um desenho de qualidade. Pra época dele, qual era a época desses Flintstones? Era Flintstones e... época do Flintstones. Época quando o Dark Horse fazia os Flintstones. Não, na época... Pra quem não sabe, ele era o Fred. Eu acho que o Dark Horse ainda era só velho. Não era muito velho ainda. Vai te catar. Ele era coroa. Vai te catar. Aí tá, os caras vieram pra Terra, viram que aqui tinha energia e vamos ficar aqui, né? Megatron viu que aqui tinha energia, tinha recursos e vamos nessa. Assim. Não, peraí. Ele veio pra cá porque o Alls Park usou aqui. Também. De acordo com o filme, né? Não, de acordo com o filme, mas tem um outro porém, que isso é contado no jogo. É assim, porque o Megatron espalhou o Energon Negro por todo o planeta, por outro planeta deles. Aí o que aconteceu com os Autobots? Ou fica lá e é dominado, ou vai embora, ou vai embora e tenta voltar depois. Aí o que aconteceu? Obviamente que eles não iam deixar as relíquias cybertronianas lá pra serem roubadas. Eu acho legal os Decepticons andarem em naves. Como assim? Porque eles são naves. Eles são militares, eles andam dentro de outra nave. Se você fosse. Era tipo um carro. Cara, dirigindo outro carro. Mas existe isso, cegonheira. É, e também. Cegonheira? É aquele caminhão que. Não, mas não é o carro que dirige. Cara, essa. Poderia ser. Cara, uma pergunta. Tu é um. Vamos supor assim, gordo. Tu tem um jetpack nas tuas costas, né? Tu voa. Tu vai pro espaço com jetpack. Não. Tu não vai, tu vai. Mas eles são robôs, eles não respiram. Cara, eles têm uma energia, que, não é? É, limitada. Que acaba. Por exemplo, em vez de tu ficar voando por 30 mil anos com jetpack, tu faz uma nave e faz o mesmo percurso em 10 horas com uma nave maior. Acabei de ver um Transformer ter 4 filhos. É isso aí. Um Transformer cachorro? É. Fuja, Blaster, salve-se! Salve-se! Negativo, carta pra 2. A cena que ele tá vendo aqui é o Soundwave abrindo a comporta dele, que no original o Soundwave tinha 5 fitas, ele era um tocador, um rádio, e cada uma fita tinha uma função. Saiu um tipo. Um era um cachorro. Um era um cachorro, que é aquele cachorro fino que aparece invadindo o sistema, não sei se no 2 ou no 3. Não. É. Não. Tinha os. Cara. Dois. É. Aí tá. Que eles vão pegar um. Tá aí o Devastador. O Devastador. Cara. O que é isso? É um dinossauro? É, o Dinobots. Já tinha desde essa época. Isso que é legal na série antiga, tinha Dinobots. Os Dinobots são demais. Cara, são. São dinossauros, são robôs gigantes. Tipo, assim, o cara. Na época, tu tinha que vender brinquedo pra série se manter. Porque. As Tartaruga Ninja foram um grande exemplo disso. Você tinha que vender os produtos pra poder manter o seriado funcionando. Então, o cara foi um gênio. Ele pensou: nossa. Vamos vender brinquedos, vamos vender carrinho. Não, vamos vender carrinho que vira robô. Aí depois, carrinho que vira dinossauro. Cara. Carrinho que vira dinossauro? Ou dinossauro que vira robô? Não, robô que vira dinossauro, que é melhor ainda. Quem veio primeiro, robô ou dinossauro? Ele vira robô, é um dinossauro que vira robô, é um robô que vira dinossauro, como é que é? Ele é um robô e um dinossauro. Cara. Não, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Cara. Hoje em dia isso não funciona muito bem. Tipo, tu nasce homem. Aí! Peraí. O Altman chegou com uma carreta gigante, 3 metros atrás dele, ele se transformou e nem usou a carreta. Não, cara, ele deixou a carreta lá. A carreta as armas é o arsenal dele. Cara, tu não assistiu. Você não assistiu o filme 3? Eu assisti, né? Mas eu não vi, porque no 3 ele se transforma a carreta lá. O Optimus. Ele tira a espada de lá de dentro. O Optimus é. Aí ele tirou nada! O Optimus. Ele não precisou. O Optimus é que nem a Barbie, é cheio de acessórios. Ai! É o brinquedo que tu quer, que ele é o Transformers filósofo, cara. Ele é filósofo. Ele tá mais. Ele tá que nem o Charles Xavier. Cara, os Primes são filósofos. Eles são uma raça, vamos dizer assim, descendente direto do. Não, mas eu acho louco a parada do Optimus, que ele era o Prime mais noob. Não, ele era mesmo, ele era humilde. Ele, no, não, a origem dele, ele não queria ser um líder. Ele foi o líder porque o planeta tava acabando e ele era o último Prime. Tipo, olha, tem que levar essa relíquia. Ele não nasceu Prime, ele se tornou um Prime. É. Tanto é que tanto é que o conselho que ele precisou ser votado para ser um Prime. Ele era, digamos assim, um orelha de uma casa. Sabe o faxineiro? É, ele era o homem. Sabe a Cinderela? Aí o Sentinel Prime falou: olha, esse cara aqui tem potencial, ele é nobre, ele é bacana e tal. Ele, não quero, eu não nasci pra isso, eu não sou um Prime, eu sou só um soldado e tal. Mas aí foi treinado e virou um grande líder. Permanecerá de pé enquanto o outro cairá. Pra que perder sua vida de forma tão inútil? Pergunte a si mesmo, Megatron. Não, eu vou esmagá-lo com minhas próprias mãos! Até o momento em que ele morre. É, porque diferente do... Diferente do filme, da série, o Optimus Prime, ele morre e bye-bye. Morreu. Não tem um backup, não tem voltar no tempo, não tem. É, morreu, acabou. Porque é interessante que os Transformers, eles são forma de vida. Independente de ser robôs, são diferentes da gente, mas eles são formas biológicas. Tem que chegar ele com uma biologia. São formas mas de aqui. E cai, tá sangrando. É, pegou? Tá sangrando faísca, né? É, tá energon. Gente! Meu Deus! É. Que violência. Não, se vocês assistirem o filme da série original, o filme da série. É um tiroteio. A série original é mais um tiroteio, uma guerra mesmo. Tipo, guerra de um pau, pessoas morrem, robôs morrem principalmente. Se você ver o jogo então, nossa. Toma, moleque, tá sagrado, maluco. Na verdade, saiu uma fumacinha roxa. Tá bom, vamos falar com o pessoal, que senão eles vão embora. É isso aí, vamos para assistir o filme. Transformers usa a teoria de tempo contínuo. De tempo contínuo e eterno, cíclico. Como assim? A série dos anos 80 se passou no... Por que você perguntou pra si mesmo como assim? Tá. Porque ele tem lag no cérebro. Ele mesmo não se entende. Você vê o nível, como é o daqui. Eu estou tentando explicar o conceito de tempo cíclico. Tem uma segunda pessoa na cabeça dele. Tá, é. Isso aí ele fala. Tá. Pelo menos. Tá, continuando. A primeira série, a guerra foi aqui, certo? É. É, aqui na Terra. Aí tá, acabou a série. A primeira guerra foi Cybertron. É, a primeira guerra, o início da guerra. Aí tá, a segunda, aí, não sei se vocês se lembram, mas passava um Transformers em CG, em computação gráfica na Record, que era Beast Wars. Não sei se vocês estão recordados. Não. Beast Wars, que eles viravam animais. Eu tenho apenas 19 anos. Vai te catar. Então, essa série é uma sequência direta da original dos anos 80. E ela se passa no planeta Terra, só que na Terra primitiva. Então quer dizer que em algum ponto na viagem espacial deles, eles conseguiram voltar para o passado mesmo da Terra, e guerrearam por lá. O que é muito mais, digamos assim, sinistro o conceito. Porque afinal, viagens espaciais têm essa pegada de ficção científica de buracos negros darem... Ter... É, buraco de minhoca, buraco negro... Não, o bicho é bi. O que, cara? Bicho é bi, ficção científica. É. Buraco de minhoca é um buraco que te leva para outro ponto no espaço. É, o buraco negro é não, porque Darkhold é buraco negro. Buraco negro e. É uma das inspirações do meu nick. Aí, continuando, tem também as anomalias que dizem que tem locais no espaço que dão para outras dimensões, outros períodos temporais. Que o tempo volta. Isso também já foi abordado em outras séries, como Battlestar Galactica e Stargate também. De Volta para o Futuro. É. Não, porque quando a gente está viajando no espaço, a gente está basicamente viajando no tempo. Porque lá... Caramba, olha o coração. Porque como a gente não tem gravidade, o tempo não passa, essa é a matriz da liderança. O tempo passa mais lentamente para a gente. Parece um coração. Infelizmente, os ferimentos parecem fatais. Não lamentem por mim. Breve, eu serei um com a matriz. Líder! Ultramagnus, compete a você, meu amigo. Vou lhe passar a matriz da liderança, assim como me foi passada. Mas, líder, eu sou apenas um soldado. Eu não mereço. Nem eu merecia mais um dia. Um Autobot se erguerá entre nós e usará os poderes da matriz para iluminar nossos momentos mais difíceis. Então, na série original, a guerra começou aqui. Aí, na segunda série, eles voltaram pro passado e guerrearam na pré-história da Terra. E da aí Terra. Que surgem os... Os Predacons. E os... Maximals. Beast Hunters. Não, Beast Hunters depois. Aí... Por quê? Porque... Estranhamente, nessa segunda série, o Megatron dessa segunda série não tem nada a ver com o Megatron, original. Já o Primal tem a ver com... Tem a ver diretamente com os Primes. Aí, o... Ah, vá, que o Primal Prime. Tem a ver com os Primes. É. E eu acho que ninguém suspeitaria disso, cara. É. Essa série também é conhecida por ter um grande furo no roteiro dela. Que é o motivo deles estarem indo. Porque, por exemplo... Pra onde? Indo pra aquela terra primitiva. Porque o Primal tava escoltando um condenado que é... Gente, ele ficou cinza. É, morreu. Virou ferrugem. Cara, a gente tá vendo agora aqui, tô mostrando pro Gordo o momento. A incrível morte do. De Optimus Prime original. Chorei. Cara. Acho que eu chorei mais do que quando o Ash soltou a Poder Free. Não dá. Que cara? Ele libertou uma barboleta. Aí tá, o. Nessa segunda série, o curioso é que a motivação deles estarem indo pro espaço era pra exilar um Autobot que ficou maluco. Um Autobot que ficou maluco e virou canibal. Um prisioneiro que virou canibal, cara. Quer dizer, eu achava que eles não comiam. É. Eles comem. Acho que eles são organismos. São organismos. Eles têm que se alimentar de alguma coisa. É. Cibernéticos. Só muda. Eles comem então, óleo com parafuso? Então só o sorvete deles. Então troca células animais por metal. Aqui o resto é tudo cibernético. Esse conceito, o que vocês acham? É, eu acho que é bacana. Porque eu nunca vi eles comendo. É, não vai mostrar, né? O interesse do filme. E aí você diz: tu quer que no filme dos Transformers tu veja eles tomando lanche? Por que não? Tu já assistiu o final de Vingadores? Aparecem eles comendo. E aquela é uma cena chata. Não. Só fica um olhando pro outro comendo sanduíche. E aquilo é chato, cara. Tu quer mesmo ver o Optimus Prime sentado numa mesa comendo, sei lá, porcas e parafusos? É! Eles querem fazer um filme épico sobre um anime, sobre um desenho épico, que é épico em todos os seus sentidos e vai mostrar os caras comendo. Não, que tem que mostrar guerra. Guerra, batalha. Aliás, batalha. Uma coisa que a humanidade nunca deve estar é perto de uma batalha de Transformers. Mas como é que o Sam faz? Tipo. Não, cara, eu fico imaginando. O Sam, Witwicky, Ting Ling, vai correr no meio dos Transformers. Tipo, ninguém pisa nele. Se o cara errar. É só isso, é só o Optimus Prime tirando o Sam do time que deu pé com um palitinho. Virou geleia. Cara, é muito tenso. É tipo, cada 10 passos que o Sam Witwicky dá, é uma viradinha de pé, né? Não, mas eles são máquinas, eles são mais precisos que a gente. Todo mundo que assistiu Transformers teve um problema. O quê? Enxergar alguma coisa. Enxergar alguma coisa na hora da luta. Meu Deus. Não, Megatron lutando com Optimus Prime. Muito legal, muito bacana. Se você comprou o Blu-ray ou o DVD não, e tem um botão pause. Lutas individuais aí vai. É. Mas agora, quando tá todo mundo na teia, tá atirando, com os exércitos tá atirando, com o Sam Witwicky correndo atrás da Megan Ryan. Megan Ryan? Megan Fox. Megan Fox. Mas ele tava no qual? No 2? Tanto faz, cara. Porque sempre no tinha, primeiro sempre, ele tava levando sempre que, tinha uma, sempre que tinha uma batalha grupal, o negócio era tenso. Era a câmera mexendo pra cima e pra baixo, um monte de pedaço voando, era terra, pau e tudo. E não dava pra ver nada. Era um monte de metal se mexendo. É. Só. Não, eu fico imaginando os caras que editaram isso, né? Não, é incrível, por causa que eles fizeram... Foi até fácil, tipo assim, a galera tá olhando os robôs, aí a gente taca poeira, taca porca, vai tacando aí, não tem que morar lá não, só vai tacando. Não. Cara, aquilo... Independente dos efeitos da cena, com certeza os caras tiveram que criar cada robô, cada movimento individualmente. Eu sei que é uma loucura, eu estou sendo sarcástico, mas agora sabe uma coisa que... Foi fácil fazer avatar, cara. Que 2 anos. Agora o que eu reclamo, sabe o que é? Os humanos aparecem 90%. Os humanos aparecem demais, cara. Quando tu vê Transformers, tu quer ver tiroteio de robô, porrada de robô. Tu não quer ver, ser humano. Tudo bem que, por mais que seja legal, seja o nosso planeta... Peraí. Os caras estão na Terra. Eu sei. E tu não quer ver ser humano. Cara, tipo... Tu acha que é Dragon Ball Z? Peraí, Freeza. Vamos nos teletransportar pra um lugar que não tem ninguém. Tu acha? Ah, beleza, ótimo. Vamos lá. Não, cara. Tu acha que o Megatron é assim, é? Mas, tipo, em vez de eles gastarem 15 minutos com o sandwich, com a bunda do sandwich correndo, coloca, sei lá, mostra o robô no prédio destruindo. Cara, aparece demais. Ele é o embaixador dos agora, do filme. Agora estamos observando a digievolução do Megatron. Digievolução. É, que ele coisa o Unicron. Que pra quem não sabe, o Energon Negro vem do Unicron. Do Unicórnio. Que é teoricamente o pai dos Decepticons. Ele é um unicórnio robô. Não, ele é um planeta. Um planeta assim como o Primus. Unicron, unicórnio. Uni de um. É. O Unicron e o Primus são irmãos gêmeos? Basicamente, eles que são a criação. E é o mal e o bem. Ou talvez eles sejam primos. Meu Deus. Primos. Ai, Jesus. Chega disso. Chega, pra cá. Chega. Tô pra ter câncer com essas piadas de ruins. Quer uma melhor? Ah. Quem é o técnico de futebol de Raccoon City? Ai, meu Deus. Nossa, cara. Mano, Nemesis. Eu sou engraçado. Não é não, cara. Minha piada foi boa. Não. Peraí, que eu ainda tô tentando simular. Mano, Nemesis. Uma coisa interessante na tecnologia cibertroniana é que ela não é uma tecnologia 100% domesticada. Tipo, até pro Transformers tem alguns detalhes, algumas lacunas faltando. Por exemplo, a matriz da liderança, ela escolhe o portador dela. No caso, tipo, com tanto Autobot lá, ela escolheu o Sam no filme. Ela escolheu o Sam que ia poder usar ela. Ele e o Optimus, no caso. Porque o Optimus é o líder, obviamente ele poderia usar. Ele é um Prime. Mas ele é um Prime. No filme original de 80, também tem o lance da matriz com a liderança aí. Matriz com a liderança, mas vamos lá. E na série também tem muitas relíquias assim do planeta que eles guardam desde épocas imemoriáveis, o que torna muito vago assim a origem de quem fez a tecnologia. E agora um momento lindo do Megatron detonando o Starscream. Interrompendo a minha colação! Coroação! Está frente, isso é piada de mau gosto! Megatron? É você? Ei, uma amostra! O Starscream, vocês sabem que ele é um traíra. Ele é o Vegeta. É. Assim que o Megatron foi dado como morto, o Starscream já tava no lugar dele, se dizendo rei. Se dizendo rei, literalmente com uma coroa, e ele chega lá, beleza, tu quer ser rei? Não, o Starscream pra mim ele é tipo o Loki. Não. Mais ou menos. Não. Da mitologia, não do filme. Não, o Loki. Cara, o Loki ali é o segundo lugar. O Loki ele é o sidekick ali. Ele quer ser o rei. Ele é um oportunista. Ele tá ali por trás. Ele finge que ele tá no lado do cara, mas se o cara vacilar, ele toma o lugar dele. É o Loki, basicamente. Tu sabe uma curiosidade sobre esse Starscream aí? Não. Do original? Ele aparece. O espírito dele volta em Beast Wars, naquela série CG do. Que o espírito? O espírito dele volta, encarna no. Dá um choque num Transformer lá e a memória dele vai pra ele. Desse Starscream. Que é muito curioso. Por que o espírito do Optimus não encarnou em alguém? Cara, olha, vocês que estão interessados nesse filme. Ele tem de graça no YouTube. Tem de graça. E dublado. Dublado. Com a mesma dublagem que passou na Rede Globo. Porém. É uma das coisas épicas desse filme. Tá com a Tia Rense, né? Já não vai ver de graça no YouTube. Ou pode pegar com a gente aqui, regional. É. Aqui. Vem aqui na oficina for presente. Aí se você for garota, traga um homem. A gente não está pirateando, a gente está. Tá doando. É, doando, trocando material. É, então não é pirataria. Se a gente tá doando, a gente não tá trocando nada. Não sei, de repente. De repente. Não sei, de repente. Assim, vamos lá. E o legal desse filme é que, sei lá... Que diabos estão fazendo? É engraçado tu que você... Tu sabe ou tu não sabe? Não, o negócio é que você vê a conexão desse filme com os filmes de live action. Filmes atuais. Por exemplo, mas tem umas coisas... Tu vê também as adaptações. Por exemplo, Bumblebee, ele não era um Camaro super bacana. Não, ele era um Fusca. Um Fusca. Tipo, cara, tu olha pra Brasília Amarela, ele sempre foi um Camaro. Ele... No filme. É, no filme ele sempre foi um Camaro. Sim. Outro detalhe sobre a série. Pode falar que ele é um Fusca. Não, ele, no filme original. Na série. Na série original e no filme original. Tá. Ele era um Fusca e no filme ele virou um Camaro. É, não. Mas quem foi que patrocinou o filme? Não. Tanta gente patrocinou o filme. É, porque no só tem carro da Chevrolet. Tanto faz. Não, tem carro da GMC. Cara, eu não me ligo desse carro, mas na série original, o que é que aconteceu? Perto do final, o Megatron dá uma surra no Bumblebee, que ele... Especialista em armas. O Zé e o Chico, eles são unos, né? Como assim, Zé? Que? É. Eles são dois unos. Como Zé assim? E o Chico, aqueles dois... Aquele luta que mata o detonador. Zé e Chico. São doidão. Ah, aqueles lá. Que eles eram um carrinho de sorvete no começo do filme. Ah, sim, aqueles. Depois eles viram dois unos. Ah, sim. Pela coisa que eu senti falta no 3, foi eles nos dois. Nos filmes, foi essa variedade. É, tinha a arte, tinha o Não, os Transformers, na série, eles são de tudo, cara. Eles se transformam em tudo. Não, na verdade, um veículo só, não em tudo. Não, em tudo. Não tudo. Em todo tipo de coisa. Quando o Sam tá correndo lá, ele derruba o Alls Park no chão e transforma geral lá. Até o volante do carro vira um robô. Mas os Transformers que já vêm de fábrica, que já descem do planeta, já baixam o espírito dele também, eles vêm como carros, todos como veículos. É. Mas o Soundwave na série original era um aparelho de som, por exemplo? É, que alguns viravam objetos, outros viravam. Por exemplo, eu não entendi por que o Zé e o Chico não apareceram no 3. Eu também não. Mas na verdade teve acusações deles serem racistas. Porque eles têm um estereótipo de figuras negras nazistas, que os nazistas usavam pra debochar de negros. É, tipo, com dente grande, com a orelha comprida. Tem gente que não tem espírito esportivo e quer ver as coisas só como coisa do mal. Poxa. É. E você, Satanás? Eles eram os Autobots. É um personagem cômico. Se eles fossem Decepticons. Cara, é um personagem cômico. Cara, esse pessoal é sério. Esse pessoal, tipo. Haters. É o tipo de cara. É o tipo de gente. Mas se tu for pensar no primeiro filme lá, a equipe lá, um deles supostamente seria o negão da história. É, que é aquele que foi o que morreu. Que foi o que morreu, que foi o Chess. Ele dançava break. Ele falava como negão. E aí, galera, que tá passando essa parada aqui, eu vou. É isso aí, nosso especialista em ser negão aqui falando, ele era o negão, então ele era o negão. Ele era o negão, ele até a pintura do carro dele era negão. É. Cara, sabe outra coisa legal? Outra coisa legal, tipo, não, legal. Isso não foi legal. Interessante. Ah. Eu consigo facilmente. O que o tava fazendo? Tá tentando colocar. Porque os Dinobots, eles são burros. Eles são. No original, os Dinobots. Eles não se transformam em robô. Eles são robôs. Eles são robôs. Não, eles se transformam em robô humanoide. Não. Eles são dinossauros robôs. Eles não precisam. Eles não... Cara, eles são dinossauros. Tipo, robô. É melhor que humano. Um dinossauro é muito melhor que uma forma humanoide, cara. Pra batalha, principalmente. Tu acha o quê? Que eles eram burros. Eles falavam como o homem das cavernas. Eles falavam. Porque eles são dinossauros. É. Mais ou menos. Porque tecnicamente eles são formas de... Ele já falou mais ou menos normal. Os Dinobots são formas primitivas. São formas primitivas de Autobots, teoricamente. Por quê? Por causa que eles chegaram na Terra no tempo que estava primitivo. Não é por causa disso? Não. Eles são anomalias, na verdade. Chegaram, eles escanearam essa forma de vida primitiva. Aí, exatamente. Aí ficaram com a inteligência. Bugou o programa deles. Bugou. Os Autobots têm Windows, eles são MS-DOS. Um outro detalhe sobre a série original que era. A gente só vai falar da série original. Não, a gente tem que falar. Não, a gente já vai chegar na época moderna. 3 horas já de podcast. Não, 46 minutos. 40 e poucos minutos. Uma outra coisa que eu notava nessas séries antigas era que elas tinham um alcance muito maior. Incrível como Dark Horse só faz as coisas antigas, né? Não, é porque... Essa série atual bacana... Não, pera aí, já fala de Transformers Prime. Transformers Prime. É sobre isso que eu queria falar, porque Transformers Prime é um reboot que vem desde 2010 sendo feito pra, digamos assim, trazer os conceitos antigos, mas manter o padrão atual. Simples. Não, um carro, mas eles mudaram. Um carro que vira o robô, ele vende. É. E o desenho nada mais é do que a propaganda desse produto. Então, para eles continuarem vendendo, eles têm que continuar. Foi logo quando lançou a nova temporada, já vi os dragões que viram robô. Nossa, cara, fazendo, é sempre assim. Vendendo robô, o brinquedinho. É sempre assim. Cara, sabe o que é pior? Eu queria ter um. Cara, eu vi aquele... Pô, muito louco. O que é melhor do que colecionar miniaturas de carros? Colecionar miniaturas de carros que viram robôs. O pior ainda é carro, robôs que viram insetos, que são os insetos que tem, né, que são parceiros do... Tipo, os Dinobots do... Os Dinobots do Decepticon. Mas eles viram insetos do tamanho de um inseto? Insetos do tamanho de inseto, é claro. Porque o robô gigante vira... Um robô que vira um inseto, mas um inseto gigante. É uma coisa, mas de um robô para um inseto. Cara, o que é isso? É uma galinha? É um pterodáctilo. É um pterodáctilo robô. Duas curiosidades sobre o filme original é que teve duas figuras ilustres neles. Uma é a H.G. Wells, da Guerra dos Mundos. Ele que dublava o Unicron. Mas o Dark Hole, o que foi a Guerra dos Mundos? Sabe quando um... mundo guerreia com outro mundo? Não. Tu sabe... Isso é uma guerra dos mundos. Tu sabe aquela transmissão de rádio que ficou famosa nos Estados Unidos, que trouxe a comoção mundial, a comoção dele, dizendo que era um radialista que narrou o romance Guerra dos Mundos e que todo mundo achou que estava sendo invadido de verdade? Pois é, esse é o cara que dubla o Unicron. E também tem a participação de Edward Nimoy, o nosso querido Spock. Caraca! Que dublava o Megatron. Nimoy! É legal. A dublagem de Transformers original, ela foi invejada, porque só tinha time de elite. Tinha. Exatamente. Não era um desenho assim que pegava qualquer João faxineiro pra dublar, não. Eles pegavam. Faxineiro. Vamos pra Transformers Prime. Cara, foi uma surpresa, porque, tipo. Tudo bem que todo mundo saiu aquela série fofinha, aquela série 2D, que passava até na Globo dos Transformers, a animação. 2D? É, aquela que passava, que era cartoon. Vocês chegaram a ver? Uma que era toda cartunesca, que passava na Globo. Como é o nome do Transformers? Transformers Animated. Animated Series? É. Eu lembro disso aí. É. Não era tão ruim, mas o problema é que infantilizaram demais. A galera tava... Que tinha o carinha... Que o verdinho lá era o cordão e tal. Que tinha uma garota, que ela que tava com a chave. Sabe? Sei, eu cheguei a assistir. A série saiu na pegada do filme. Mas não era... Não tinha aquele clima de guerrilha que Transformers era, porque... As lutinhas eram tão... Era tão... As histórias eram tão... Teve um pouquinho de potencial, mas... Teve sim. Uma coisa é tu querer juntar algo... bacana, violento, épico. Uma coisa de criança. Um exemplo muito, muito específico, recente agora é o... Homem-Aranha. Não. Não, é o Ultimate. É o Homem-Aranha. Não, pior do que o Homem-Aranha. É. Liga. Phineas e Ferb. Hã? Heróis Marvel. E lá vamos nós. O quê? Vocês não, nem vejam isso. Eu assisti. Phineas e Ferb, Heróis Marvel. É. é o Phineas e o Feb junto com o Homem-Aranha. Não, não. Thor. Não, não, não, não. Hulk, não, não. E Homem de Ferro. Cara, se fosse Phineas e Ferb. Se fosse Phineas e Ferb e Tony Stark, que eles são inteligentes, não, até topava. Peraí, lutando contra quem? Então, fala. Aí vem o. Tá. O Caveira Vermelha. Caveira Vermelha. O Venom. Ah. O Venom. E Dr. Duncan Smith. Vem. Tá bem. Não! Não, é, não, mas não. Aí vem o aquele, aquele que tem o chicotinho de raio lá do. Aí eles vão lá e se reúnem todos na puta mesmo. Não, pois é, o cara. Não, eu quero ver os Neito. O Café Neito. Pois é, os Neito. A parada é o seguinte: a história se baseia que tá lá, né? Eles lutando contra esses caras específicos, né? Ah. Aí o Duffer Smith cria um Neito lá que suga. Um Neito. Suga, ele queria sugar o inteligente do Perry e tal, uma coisa assim, só que atingiu os heróis lá. Meu Deus. Aí ele sugou os poderes de todos os heróis aí, ou seja, o Tony Stark ficou burro. Sem isso, sobra o quê? Milionário, playboy, filantropo? O Homem-Aranha perdeu a teia, o Thor não conseguiu. É, o Thor perdeu o martelo. Cara, cara. O Hulk ficou fraco. Cara, cara. O Thor perdeu o martelo. É, cara, o poder dele. Cara, só isso. É porque, porque o poder do Thor é o martelo. Não, não, é porque. É. Não, no Thor original ele precisava. Ele era um humano normal que precisava do martelo pra se transformar no louro de cabelo grande. Tipo o He-Man. É, por aí, no original era assim. Pois é, aí tipo, aí perdeu o martelo muito ridículo, cara. Eu sei, cara. Não, esse filme, cara, é muito ridículo. Não, olha só. Você lembra que eu falei que eu reclamava dos humanos? Porque assim, todo mundo assistiu o filme do Godzilla, né? Daquele Godzilla remake que passa nos Estados Unidos. Como é que tu viu? Você viu helicópteros caçando um lagarto gigante. Transformers, o desenho era assim. Eles eram gigantes, tá, tudo bem. Mas eles não eram tão gigantes. Eles se escondiam em prédios, eles tinham que flanquear, eles tinham que... Era que nem um comando de ação gigante. Eles não eram assim. Ah, vamos atirar naqueles caras e vamos vencer o dia. Não, eles tinham que usar estratégia. Estratégia militar mesmo. Era uma coisa... Não só pra criança, olha, era uma série mesmo. Esse Transformers original era o seguinte, o ser humano tem 1,80m, 1,90m. Esses Transformers tem de 3 a 5 metros. É, não é tão grande. Não, não é aquilo que a gente vê de 20, 25 metros. Exceto pelos Transformers especiais, que são tipo os antepassados, assim. É, tipo o Omega Supreme é um. É, o Omega Supreme é um, que é... Ele tem o normal, Autobot, Decepticon, Prime, aí vem o Supreme. É. Que é tipo um hiper mega ultra robô gigante. É tamanho, é que uma nave. Que é das proporções do Dylan. Que é mais ou menos assim, robô. Ou seja, cada patamar que você vai evoluindo, você vai ficando maior. É. Não. Não. Você vai ficando cada vez menor até você sumir. É. Ele é muito esperto. E aí você fica fortão. A formiga atômica deve ser. Oh. Tá aí uma parada que a série original tinha. O ser humano usa uma armadura, os seres humanos, pra ajudar os Transformers. E... Pois é, por que os caras não dão uma armadura pro Sam? Tipo, deixa ele lá desprotegido. Aí ele dá pro moleque. Outra coisa que o filme ajudou a mostrar foi que dá pra transformar com humanos dentro do carro. Que todo mundo imaginava, nossa, se ele se transformar, vai esmagar o humano. Não, ele mostra que a primeira coisa que é ajetada pra fora é o Sam. Tipo, a primeira coisa que sai é o... Naquela cena é o Sam sai pra fora, o Bambu... Não, não! Não? Não! Ele não. Sai pra dentro. O Sam sai pra dentro. Ah, lá de catada. Você entendeu o que quer dizer? Não entendi. Sai pra tá. Fora. Como assim? Tá. Aí voltando à seriedade, Transformers Prime... Seriedade? É, o quê? O Regionautas! Pelo menos não tem forró. Onde? Tá. Isso sim. É. Voltando à seriedade do conceito, cara, tipo, imagina uma forma de vida aqui, vem guerrear aqui na Terra. Peraí. Um robô de bigode. Cara, tu viu o Jetfire do Transformer do segundo filme? Que o Jetfire, aquele velhão, o robô velhão que o Optimus pega as peças. Ele tem um cavanhaque. Ele, não, ele tem uma barba. Ele tem uma barba gigante. Ele é velho. Cara, mas e aí, robô de bigode? Você reclamou que não é barba. É pior de bigode. Nunca vi robô de bigode, Maria Chiquinha. De catar. Tchau, falou. Nunca vi robô de bigode. Robô de bigode, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus. Desenterrou isso. A Sandy vive tentando esconder isso. Falando em robô de bigode. Ah. E se o Robocop deixasse a barba dele crescer? Primeiro que ele, tu nem sabe se aquela metade do tronco dele pra cima tá vivo. Como é que vai crescer alguma coisa ali? Não, aquela boca dele é linda e humana, aquele rosto dele. Claro. Mais ou menos. Mais ou menos. Por que não pode ter certeza? Pela tecnologia do... Não, eu tô imaginando o Mr. Bia levando o Robocop pra uma noitada, aí cresce aquele bigode, aquela barba. É isso que ele tá imaginando. Acordar de ressaca, que ele espelhou. Não, imagina esse barbiano com aqueles movimentos totalmente duros. Não, eu tô ansioso pro remake desse Robocop. Não, ele vai ser o ninja. Vai ser pegado pra fora. Eu já vi o trailer. É ele. Muito bacana. Porque ele corre. Ele atravessa a parede, bicho. Esse novo Robocop, dá uma ligada. É uma nova geração de efeito especial. Não, ele não é aquela coisa dura. Ele é que nem transforma. Sai correndo, sai atravessando a parede, ele pula. Imagina o ninja. Imagina o ninja do Metal Gear Solid. Aquele é o Robocop. Não, porque pra aquele... Como ele morreu no primeiro filme. Quando eu assisti, era criancinha, pra mim foi muito real aquilo. É, foi ele todo despedaçado. Foi muito real pra mim. E o filho da mãe ter sobrevivido àquilo. É. Não acertaram a cabeça. Agora imagine, com todo o efeito especial que tem agora, como vai ser a morte dele. Se é que ele vai morrer. Metralhar o cara. É o Robocop. Antes dele virar o Robocop. Assim, mano, ser um cara, é o Miguel Padilha. Topa de elite que tá fazendo. Então calcule o que tipo de Robocop vai ser. Vai subir ninguém. Todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. Vai ser Robocop caveira. Paca na cadeira, mano. Ele vai entrar no saco. Pare agora. Pega o cabo de vassoura. Faça isso. Não faça isso. Robocop. Ele já fez. Já ouviram. Não faça mais, cara. Pelo amor de Deus, mano. Cara, se eu quiser. Tô querendo acabar o programa, cara, depois dessa. Não, a gente tá querendo ter novos programas. Não, a gente quer ter novos membros depois dessa. Cara, o Mr. B tá tão zoado. Cara, olha isso. O quê? Tá acabando. O nosso tempo. Uma hora falando e ele só falou da série antiga. Cara, porque a série antiga é a base, malandro. Tu quer... Na verdade, a gente queria falar com as pessoas um pouco da história. Porque, cara, a série antiga... Olha, o robô de cavanhaque. A série antiga tem um universo muito vasto. O robô Edgar. tem um universo extremamente vasto. Um robô sistema fiadão. Não, tipo... Pra uma ficção científica, Transformers tem não parece que isso foi só feito pra vender brinquedo. Uma boa mitologia. É uma coisa que eu queria falar na conclusão. Vender brinquedo foi pra manter a série. Conclusão. Foi pra manter, obviamente. Dá pra fazer uma série que vende brinquedo sem ser uma série pra vender brinquedo. É, que nem Beyblade. Beyblade, nossa. Peraí. Não, é uma bacana. Bakugan. Qualquer também, bebê de Bakugan, porque bebê. Não, primeiro temporada foi legal. Todos esses animes que passam no jogo são pra vender coisas. Algumas séries que eu tô apresentando pro Edgar. Não é assim como uma série que eu apresentei pro Edgar, que não tem uma história movimentada, que não tem potencial nenhum pra vender brinquedo, mas conta uma história boa. Isso aí acontecesse contigo, aqui. Caiu um carro, teu carro virou um robô, e aí, o que que tu fazia? Eu vendi ele pra primeiramente, casa. Primeiramente, ia gritar bastante, talvez me borrar nas calças. Porque apesar de ser uma coisa legal, uma coisa épica, cara, e se acontecesse de verdade, ia ser muito estranho, diferente e assustador. Ia ser muito perigoso isso sim, tipo. É uma guerra, falar em guerra, outro detalhe, a Hasbro, dizem as más línguas que é por culpa da morte do Optimus desse filme que... Morre o Duke, o general dos comandos de ação na série original. Como assim? É, porque na série original dos comandos de ação o Duke morre. O comando morre também com tiro, igualzinho no mesmo modo que o Optimus Prime. E yeah, eu quero abrir o helicóptero. É? Helicóptero. Outra, uma outra curiosidade também, que na mesma época que passava Transformers, também passava uma outra série. Ele tá demorando muito. Ah, o menino não se deixou amucar. Uma outra série muito boa, que também tá fazendo sucesso hoje, que é My Little Pony. Como essas pessoas são ruins, esses robôs são ruins. É. Eles abandonaram o moleque aí. Ah, quando vira carro, boa sorte. Menino, cara, virou menino, virou um carro, não. Como? Não, a roupa do menino virou um carro. Mas os braços dele tá ali. O guri tá dentro do cara. Deita e já era, cara. Não. Enfim, as pessoas não estão vendo, não estão entendendo nada. Tá, o que tu tá falando o quê? My Little Pony? É, My Little Pony é da Hasbro também. É por isso que a gente diz, quando o programa tá acabando, é melhor a gente acabar do que continuar falando. Porque quando acaba, é porque acaba mesmo, tá vendo? Acabou, chegou em My Little Pony. My Little Pony, caramba! Não, My Little Pony não é tão ruim. Não. Hora aventura. Não é. É tipo... Não, não, não, é feito pra menina. É tipo... Mas é sarcástico. Aquele ele mesmo... tá com o coração do Optimus Prime. Não, é a matriz da liderança. É tipo, é o All Spark deles. A matriz da liderança transforma o... Quem puxa ela no líder. Quem consegue puxar ela, quem ela deixa puxar ela no líder. É que nem uma chave. Transforma num Prime. É, tipo assim, pega um. E esse cara é novo Prime? Não. Vai ser. Não. Vai virar. Não. Não ainda. Ele tá tentando. Ih, morreu. Cara, ele levou uma saraivada de tiros. Saraivada? Nossa, velho. Ele tem um. Pra quem não tá entendendo, é uma cena que... Caraiva! É a cena que o Ultra Magnus leva um tiro. Cara, esse nome é muito bom. Ultra Magnus, eu gritaria aí alto se eu tivesse esse nome. Ultra Magnus, meu Deus. Que isso? Cara, não questione. O universo. Que isso? Não questione. Não questione. É um alien? Não. Todos são aliens. Todos são aliens. O alien. Cara, o alien. É um... São aliens. O alien. Não, ah, o alien. Alien. Cara, só porque... Olha a cabeça do cara, parece a cabeça do alien. Cara, eu olho a tua e eu já parei de perguntar isso há muito tempo, velho. Que isso sabe? Agora? Cabeça girando. Cara... Vamos acabar assim. Assista o filme, assista. Pera aí, isso são vocês... tubarões de verdade ou tubarões robôs? Isso são tubarões... Recomendando pra vocês praticamente todas as séries de Transformers, porque quase não, todas são não, boas. Não, não, tem algumas japonesas que não são tão boas. Eu disse quase e praticamente, são palavras que excluem algumas. Por exemplo, tem a Transformers Armada, que é japonesa, fique longe dela, que lá, pra ter uma ideia, o Starscream vira a versão cibetoniana do Bozo. Porque ele fica amigão da criançada. Então, tipo... Ah, eu achei que ele tinha cabelo vermelho. O Starscream, ele... Eu imaginei isso agora. Não, tipo... O Starscream... O cabelo é pra ser um cara maquiavélico. Aí maquiavélico. Não, o Starscream é pra ser maquiavélico. Ele é um sidekick malandrão. Não, ele é um malandrão. Aí coloca ele pra ser amigão da criançada. Não, ele não é um bozo. Por que ele tá fazendo isso? Então, tipo, tem umas coisas assim... Enfim... É legal. Transformers tem uma história muito boa. É, mas tem que ser filtrado o conteúdo dele. Né? Nem todas as séries são boas. Tem umas coisas japonesas que são ruins, mas procure a americana original, que é decente. Não vai ter. Procure a pirata, procure a original. Agora uma parte difícil do nosso programa pra hoje. He-Man, conselhos do He-Man. Que conselho você daria pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente hoje? Sobre Transformers? Sobre a vida. Ah, sobre a vida? Seja um Autobot. Ele perguntou do He-Man, né? Basicamente, no Transformers, uma coisa que ficou profunda na série é que se você for bom, um dia você vai ser recompensado. Não. Por causa que o Optimus era bom, ele acabou se tornando um líder. E ele levou um tiro no peito e morreu. Circunstância. Ele levou um tiro no peito. Por causa que estava guerreando, mas se ele não estivesse em guerra, ele provavelmente tornaria um Prime e como cresceria é que, na vida. Porque, como porque que, foi como é que as Cybertronianas aí engravidam? Não engravidam. Cara. Você não viu eles fazendo robôs em Transformers? Filme? Aham. Pois é. É assim que eles são feitos? É. Espero que sim. porque senão... Mas porque não tem muitas Cybertronianas. É, na série todinha só tinha uma. Bem, conselho pra galera. Aquela rosinha, né? É. Só tinha uma. Coitado. E agora a Arce. Se ela for a última da raça dela, cuida, coitada. Tá bom. Bem que não tem nenhum Autobot e Dark Horse. Vai te catar. A minha diretiva é clara e simples. Seria uma Kombi muito escrota. Tá, conselhos pra galera. Esses são Decepticons Wolf? Não. É uma raça. Se vocês estão sentindo falta do Sagat, DFC, vocês não são normais. Eles também não, porque a gente combina uma coisa com eles, eles faltam e fica nessa. A gente tem um contrato de sangue pra não faltar e eles faltam. Isso aí. Para com isso. Vai te cantar. Mesmo que você sinta isso, mas isso é público não precisa saber disso. Ligas internas pra dentro. Internas pra dentro? É. Pra dentro? Interna, pra dentro. ele caiu na piada do Dark. É isso aí, gente. E o conselho? Isso aí o quê? A gente não falou nenhum conselho. Não se transforme em robôs. Não, mas é, né? A gente dá o conselho ao He-Man. Ele não entendeu. Bora acabar. O espírito da coisa. Bota uma música aí. Não, cara. Não, bota uma música. Tchau, gente. Cara, vou colocar. Seja aqui no nosso próximo programa. Que estudem, vai ser no próximo sábado. Estudem, galera. Estudem. Pelo amor de Deus. Não sejam. Não sejam um Dark Holly. Exatamente. Exatamente. Não sei. 300 anos de vida e não tem uma barba de sábio. E não passou em cálculo. Não. Tá. Gente. Eu não gosto de matemática. E tá fazendo informática. Não se preocupe, ela também não gosta de você. Vamos lá! Isso, são detalhes. Lembrou o urso polar? Tá ligado que ele passou pra enfermagem e ficou em recuperação em química na escola. Urso polar... Não liga na situação. Saudade de você. E eu tenho medo agora. Vou fazer remédio caseiro. Vou fazer remédio caseiro. Pergunta! Oi. Pergunta! Oi. Oi! Oi, tá todo mundo aí? Ah. Tá todo mundo... Todo mundo, nós três, né? Hoje agora, nós estamos com o Lama de Power Rangers, o Desfalques. A Dino Trovão, que a gente sai três agora. Nossa. E o Edgar é o azul, que é uma garota. Não, não. Não, eu sou o professor. Não, não, Power Ranger. Ah, e depois vira o preto. Que é o Tommy. Não, é o Power Ranger não, Power Ranger. Que é o Tommy. Não, Power Ranger não, Power Ranger não. Cara, o Tommy ele é tantos Power Rangers. Então a gente é o trio ameba das super poderosas. Pode ser, eu acho justo. Não, hoje. Dudu. Estou com Parkinson. Tá. Sempre teve. Estou com Parkinson. Ah, mas só muito grande. Não, só que quando tá assim espetadinho. Cara, é muito engraçadinho. É muito bom ter barba mesmo. É muito bom ter barba. A boca é o muçulmano. Eu não sou muçulmano. Não muito. Palestina. Por que tu não experimenta fazer? Deixa gravando, cara. O pior que vai acontecer é a gente soltar uma pérola. Hadouken. O Beck experimenta fazer a barba do Wolverine. Ah, tipo, tava gravando? Tava gravando. Não tava não. Aí tu apertou estava. Agora tá. Já tá gravando. Ah, agora tá gravando. Ah. Experimenta fazer a barba do Wolverine. É, vou tentar. Não, mas dá pra tu fazer. Até ele achar o Wolverine, convencer ele a fazer a barba com o Beck. Hadouken! Cara, é sério, essa doeu. Ele bate, depois fala. É. Tá. Primeiro ele fala, depois bate. Tá bom, vamos logo começar esse programa. Tá bom. Você é retarda. Tá bom, vamos lá. Tá com lag, se a gente vai ter, malandro. Aí você vai de rodoviário inverso.